Zerona da Star, está com 161. Rosana Ribeirão Preto com 3 horas e 50. Outra 601, táxi direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste na 015. 295, espera que fique em 325. Tá 3601 na linha de cola da 10, vento 110 graus, como 3 knots. 301, decolado ao 01, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, Antena 3601. Antena 3601, com saturada na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, da EL, 360. Controle da 3601, vai manter a proa 230 para evitar formações nas próximas 20 milhas. Desvie 3601, após sua visita. Após o meio da 3601. Você coordena a proa de imóvel da Bons devido a formações? Estão 3601 após desvios bridge, restrito até nível de voo 340. Após desvios bridge, 340, restrito 3601. 3601, nós chamamos o centro Recife, telefone 3251, altera no 33-25. 3651-3325-3601. amanhã, capitão. Prossiga. Muito bom dia. Alfa Yankee Hotel, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Bom dia, para o reboque, chame só 121 decimal 9. Chamará 121 decimal 9, graças. Paulo Salvador, azul, Alfa e Acatã. Sol 121 decimal 9. Paulo Salvador, azul, Alfa e Acatã. Reboque do pátio 3 para qual portão? Do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Autorizado, Alfa e Acatã, chamando o término. Para o término, Alfa e Acatã, graças. solo, Alfa Yankee Hotel informando o término do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Bom dia, frequência livre.